Chegando no baile, cadê as mais rebolando? Cara, vocês já por acaso. Eu passei de nada, me Vocês viu. ouviram o vídeo do Fael, É, peraí, peraí, namorada da peraí. Kéfera? Vocês ouviram o vídeo, cara? Vocês Cadê? viram o vídeo do Fael? Manda aí o vídeo. Não, não, vamos ver junto. Que é esse? É o namorado da Kéfera. É o namorado da Kéfera. Fael. Tem um nome foda que é Rafael, mas. É. E come a Kéfera. Tipo, é só tampar a boca dela. Ah, eu Nossa, já ele tem vi esse aí. 64 É escroto. bolsa? Oi? É ele? É o cara que vai cantar, o cantor da. Tá Porra. cantando? É. Não, tipo, Nossa. figurante que aparece em 2.32, tá ligado? Não vou ver. Quem? Quem Caraca, aparece? mas... Ô Nando, Ô, deve Nando. ser isso que Nando, você já. pausa o vídeo, Nando. Pausa o Quem vídeo, que pausa o é? vídeo. Eu já Você pausa o reparei. vídeo, Nando. Você pausa o vídeo. Pausei. Nando, perceba você. A gente tava aqui que é o Fael. Aí você, quem é? É esse que tá cantando? Aí eu falei, não, cara, é o figurante que aparece em 2.32. Óbvio que é o cara, mano. Ah, não sei, velho. O Que nome do gênio. cara tá no vídeo. Tipo, sem Ai, graça agora, tá ligado? vocês me enganaram. Começa agora o podcast Banco de Cérebros. Por favor, depois das 5 da tarde, depositar os cérebros pelo buraco na porta. Aqui é o Lucas RT, e nesse tempo sem podcast, eu fiz cirurgias plásticas pra me tornar o Michael Fassbender. Nesse tempo sem podcast, eu fiquei 2 semanas doente, fechei God of War 1 e estou pra fechar o 2. Eu sou Nando Almeida, sobrevivente do inferno, rapaz. Aqui é o Nico Drama. Como assim? Que merda tu é? Sobrevivente do inferno? Porra, Nando. Aqui é Rafael Tequinho, o host desse podcast. Nesse tempo sem podcast, eu arranjei um emprego, ou seja, foi uma anomalia, né? Olha só, emprego do quê, cara? Eu trabalho num almoxarifado, cara. Não sei porquê, mas almoxarifado pra mim é coisa de novela, velho. Não existe na vida real, tá ligado? O pior que existe, É cara. igual birô, velho. Birô de detetive. Não existe também, velho. Só em Pior, filme. cara. E o pior é que exatamente da maneira. Eu não sei se é nas novelas assim, mas eu acho que deve ser. Exatamente daquela maneira. São várias caixas e caixas com várias coisas, todas guardadinhas em seu lugar, peças pequenininhas, todas Tem. no estante. O que que tem nesse almoxarifado que você trabalha? Lá tem várias coisas, tem desde buchas a, sei lá, armas letais. Como assim, cara? Tipo, Mas o almoxarifado tem uma Hattori Hanzo lá no. Nossa! Você trabalha em qual boca? Quê? Não, um xerifado de qual boca? Almoxarifado de boca, filho! Meus Os traficantes tá todo organizado agora, né? Então, pessoal, retornamos! Agora feliz 2014! Feliz E. Pois é, cara. Nesse. Feliz Natal! Feliz Natal, atrasado, feliz ano Feliz novo. Hare Krishna! Feliz Páscoa, cara! É. Feliz Páscoa! Feliz Carnaval pra Feliz Gretchen, feliz. Não, não, credo, credo. Não, não, Rafael, não. Foi sensacional, cara. Mas enfim. Nesse podcast de retorno, nós estamos aqui, eu, Rafael Tequen, Nando Almeida e Lucas. Sou eu. O Joker não veio participar e preferiu jogar Left 4 Dead, né? É bicho. É bicha. E, enfim, eu tô até um pouco enferrujado, tanto tempo sem gravar podcast. Mas nesse podcast estaremos fazendo não uma retrospectiva, mas sim o que ocorreu nesse tempo. Afinal, o mundo foi destruído e voltou aos seus eixos e a gente tava sem podcast, né? Como assim, cara? O mundo foi destruído? Não, foi só um exemplo do. Tipo, Me rapaz, o avisaram? Rafael brisa, tá ligado? Pois, eu Tipo, brisei. eu morri? Bagulho mora na veia, tá ligado? Não, Como pera aí. assim? Que apocalipse foi esse aí que eu não tô sabendo? O que eu tô Assim, querendo caraca. dizer é que aconteceu um monte de merda nesse tempo e tudo voltou ao seu normal e o podcast ainda não voltou, né? Tipo, aconteceu um monte de coisa, a gente não comentou nada Aqui, voltamos agora, e voltamos agora, mostrando que a gente tá vivo, né? Eu estou meio podre, mas eu estou vivo. Enfim, vai ser isso. Eu não lembro direito como que continua, mas vamos lá. Vai pros e-mails agora, então. Não, pior que tem comentário. Um comentário gigante. Olha só. Tinha um comentário gigante. O cara comentou lá no podcast, no último, e eu não li. Eu falei, vou ler no próximo podcast. Demorou uns meses pra ser lido. Vamos ler esse comentário aí, então. Deixa eu ler. Você quer ler? Vamos ler, ué. Mensagem, safado! Então, pelo que estamos vendo aqui, nós temos um comentário para ser lido e Nando Almeida. Sou eu. Vai ler pra gente, né? Aê, bondoso. Vamos lá, vamos começar aqui. Ó, mestre mágico, 39 anos, solteiro, São Paulo. Não, é solteiro. Solteiro. Ai, ai. Vamos lá, mestre mágico. Salve, salve. Eu adoro o tema Mecha. Ou robô gigante, só fazendo propaganda do outro podcast aí. Como muito super fé. É tema para se comentar muita coisa. É, principalmente se forem comentar sobre outras obras do gênero em separado. Bom, começando com o Pacific Rim. Tudo que eu posso dizer é que é filme fantástico. Concordo plenamente. Sim, concordo também com as críticas que o roteiro é fraco. Vai se fuder. Que as atuações só são uma... Você é vacilão, hein, mano? Cheio de clichês e ainda assim ficou um filme fantástico. É verdade, cara. Foi uma união de tudo... De energias positivas. Verdade. Japonesas. Uma coisa que eu gostei muito deste filme foi o fato de sair do cinema com satisfação de ter passado uma hora muito agradável, completamente estragada. Você pulou, doente. Caraca, Nando. Caraca. Eu fui lendo e fui embora. Volta aí. Uma coisa que gostei muito deste filme foi o fato de sair do cinema com satisfação de ter passado uma hora muito agradável no cinema. Peraí. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Ele foi meio pleonasmo, né? Que ele falou, saiu do cinema porque passou uma hora agradável no cinema. No cinema. Cara, se ele saiu do cinema, ele não passou uma hora agradável, sei lá, no banheiro, né, cara? Vou chamar o Marcelinho aqui. Olá, eu sou o Marcelinho, ajeita o cabelinho. Eu não fui analisar o filme, pois se tivesse feito isso, a experiência teria sido completamente estragada. Agora sim. Aí, afinal de contas, as falhas estão bem à mostra. Eu fui para me divertir e me divertir. Cara, tipo, como assim, velho? Eu fui analisando o filme e achei ele fora de... É, eu também, cara. Eu acho que depende do ponto que ele analisou, né, mano? Melhor que o Hobbit, cara. Você que não gostou do Hobbit, toma esse tapa na cara. Pacific Rim é melhor que o Hobbit. Chora aí. É, o pior que é mesmo, né? Aí, eu tô falando isso, eu sou fã de Tolkien. Eu adoro Tolkien. As cuequinhas de Tolkien, né? Mas o Pacific Rim foi um filme muito melhor e se você não gostou, vai tomar no seu cu. Eu vou continuar o e-mail aqui agora. Boa. Nada ofensivo. Baixou o carro remoro no cara, tá ligado? Aí, ó, desce, ó. O cara não veio do inferno à toa, né? Ó, ele continua aqui. Outra experiência maravilhosa foi ter visto esse filme em uma sala 4D. Não é você vendo o robô caindo na porrada, é você caindo na porrada com o robô, caralho. Caralho, oh, porra. Tipo, você conecta no bagulho, tá ligado? Pois cada movimento era sentido pelo balançar da cadeira, da água jogada na cara quando eles caíam no mar, das luzes de emergência piscando loucamente na sala quando a merda rolava. Que nojo. Ah, e o que tem mais, vou lamentar. Na versão em BD não tem. É, o que eu vou mais lamentar é que na versão de Blu-ray não tem mais esses. Caralho, não consigo ler! Tá difícil. O que eu vou mais lamentar na versão em Blu-ray é não ter mais essa experiência em 4D. É, o que mais vou lamentar na versão em Blu-ray é que não vou ter a experiência em 4D. Mas ainda assim, curti demais esse filme e o terei na coleção com certeza. Circo de Fogo não é Evangelion. Ah, jura? Ainda bem. O cara é muito inteligente, né? Ele representa, sim, muito em todo gênero. Super robô. Clássicos na década de 70 no Japão. Cara, tem muita coisa de Evangelion. Tanto que era pra ser um filme do Evangelion e não do Pacific Rim. Era? Só que a Gainax fez um pegadinha do malandro e deu mó rolo e tal. Mas era pra ser Evangelion. Ainda bem que não foi, né? Deu uma liberdade pro... É, é verdade. Pô, ainda bem, cara. Olha, continua aqui. Soube que o filme não fez muito sucesso, mas não me espanta. Ao contrário, me deixa até satisfeito, pois se existe uma coisa que também é clichê, são obras que não deram certo, no início e depois foi verdade, ó, depois bombaram loucamente. Ó, se bem que eu tenho um adendo a fazer aqui. Esse negócio que não fez muito sucesso. Cara, ele não fez muito sucesso nos Estados Unidos, velho. E no Japão. É, e geralmente pros americanos, quando o filme não faz sucesso no território deles, eles costumam não continuar, o que é uma pena. É, mas parece que vai. É, tomara que vai. Tanto que Del Toro pensou numa fusão dos kaijus com... Tá vendendo muito Blu-ray desse filme. Tá vendendo muito, tipo, os bonecos, tá vendendo pra caralho. Então, tipo, é uma grana que os caras podem fazer aí. Uhum. E aí ele dá exemplos também, né, ô Nando? Ó, exemplos, Gundam e Star Trek. Já que o comentário ficou grande pra caralho, fico por aqui. Não, reclamando. Um abraço pra você, Mestre Mágico. Que você continue comentando aí dos nossos programas, tá? Um beijo no seu coração. É, desculpa pelas ofensas. Ah, não, desculpa o caralho, porra. Desculpa o caralho. A gente é zoeiro. Eu pego a faca na boca assim. Não, mentira, Mestre Mágico. Conhece o senhor, você é da casa. Amiga, coisa pra se guardar. É o Ganda, olha o Ganda. Bilbo! Então, meus queridos amiguinhos, voltamos aqui para o Banco de Cérebros. E nesse tempo, o que aconteceu? O Lula morreu. Não, mentira. Essa foi a melhor que você conseguiu pensar, cara. É, foi uma mentira. Ó, Lula, um beijo pra você. Ó, o que aconteceu? Vocês assistiram o Hobbit? Olha, vou ser sincero, o que aconteceu... Teve a polêmica do Hobbit. Ó, o que aconteceu foi que eu fui no cinema cansado, tá? Eu fui meio que forçado por mim mesmo. Tava cansado, tava com sono. Cheguei lá, sessão das 10 da noite, eu dormi o filme inteiro. Acordei nos créditos. Ó, eu vou... Como vocês devem ter percebido, se você escutou até aqui, eu falei que Pacific Rim é melhor que o Hobbit 2. Então, você já sabe a minha opinião sobre o filme. Eu gostei muito de muita coisa, mas odiei muito mais coisas. E eu, engraçado, quando foi lançado A Desolação de Smaug, foi aí que eu assisti Uma Jornada Inesperada. E aí eu entrei no clima da Terra-média, né? Tanto que justamente no Réveillon, no dia 31, à tarde, quantas pessoas já estavam se vestindo todo de branco pra sair na praia ou pra passar com a família. Não chega a esse ponto. Meu Deus. Eu fiquei no quarto. Sozinho. Assim, deitado na cama, no contato. YouTube ligado. Deitado. Não, brincadeira. Eu fiquei assistindo As Duas Torres, cara. Isso depois de ter assistido a Sociedade Anel. As pessoas dando Feliz Ano Novo e você assistindo As Duas Torres. Não. Depois eu peguei. Depois eu peguei e assisti o Tá Livre na hora. Nossa, e a porra, Anderson Silva se fudendo. Foi, né? Foi legal. Caraca, é mesmo. Nesse tempo aconteceu uma merda do Anderson Silva, cara. Cara, eu comecei a assistir aquela luta já torcendo pro cara, pro malandro apanhar. E foi melhor do que. Foi melhor do que eu imaginava. Foi uma tretinha, né, velho? Foi. Não, tipo, o pessoal vai me condenar, com certeza, mas, velho, eu não gosto do Anderson Silva. Você tá condenado. Caraca, eu não gosto, eu acho o cara muito marrento, talvez seja o personagem, né? É o personagem dele, o cara é super humilde, velho. É a voz dele que... Calma, não, calma aí. Ele é o Ayrton Senna da nossa geração. Eu não, sinceramente, eu não vou com a... Não vou com a cara do cara. Que é do bom, rapaz, né, cara? Você tem que ficar a cara de lutador, mano. Como assim? Exatamente, mas eu não gosto dele. E eu fiquei torcendo pro outro, né? Chris Weidman. E aí ficou naquela do chute no chute, chute, bloqueou. E ele pegou e deu um chute, cara. Ele voltou, ele colocou o pé no chão e não tinha mais perna. Foi muito louco. Mas também foi um golpe mal aplicado dele, que combinou com uma defesa bem aplicada do outro cara. Foi. Ele mandou o joelhinho assim, pá. A parte mais frágil da canela do Anderson batendo a... Não, isso aí é óbvio, né, cara? Porra, pra quebrar. O nosso querido Nando Almeida, que é editor do Nerdologia, lá do Jovem Nerd, eles fizeram, se não me engano, um vídeo explicando isso daí, não? Fizeram, entra lá, Nerdologia, no YouTube. Não entra, não. Já tem no BDC aqui. Não, a gente não vai dar link, tanta audiência pra esse tipo de povo. Já tem um link aqui. Procura no blog aqui, você vai se divertir muito mais. Exatamente. Assiste o vídeo enquanto escuta o podcast. Você escuta o podcast e tá deixando o vídeo. Como assim? Nando, um gênio compreendido. Caraca, cara, pra você ter uma noção, nesse tempo que a gente não gravou podcast, o Ben Affleck foi anunciado como Batman. E aí, vocês gostaram? Óbvio que não. Olha, cara, sinceramente não, porque eu não gosto do Ben Affleck, velho. Vocês sabiam que ele era o vocalista do The Cure? Do quê? The Cure. The Cure? É, procura aí. The Cure, Forest, de floresta em inglês, oficial vídeo. E me disse, não é o Ben Affleck. Ah, pelo amor de Deus. Ai, meu não Deus. É o Ben Affleck. Vê se não parece, bem novinho. Não, cara, não. Eu sempre, sempre desgostei do Ben Affleck, velho. Eu sempre achei ele mau ator, mano. Não, mas ele sempre foi um ator bem bundinho. Tá comprando o vídeo aí? Calma, Nando. Porra. Nando, pelo amor. Mas, cara, ele sempre, é verdade que ele sempre foi um ator. Eu queria pagar isso pra alguém, cara. Porra, puxa o assunto do Ben Affleck de novo pra gente começar de novo. É verdade. É? Melhor. Beleza. Vocês terem uma noção, nesse tempo que a gente esteve sem podcast, o Ben Affleck foi anunciado como Batman, a gente não falou nada disso. Se você quiser ver o Ben Affleck tocando The Cure nos anos 80, procura aí The Cure. Não, pode procurar, você vai ver o Ben Affleck no vocal. The Cure, Forest, oficial vídeo, beijo, é isso aí. Eu achei que ele tivesse tocado, que pro bagulho nada a ver, ele ia falar. Não, mas é verdade, cara, vocês não viram, é igual. Mas então, a minha opinião sobre o Ben Affleck fazer o filme do Batman, cara, eu dou um apoio pra ele. Eu dou um joinha. Por que, cara? Você apoia o Ben Affleck, velho? Ah, cara, eu acho que ele é um ator incompreendido também. Ele é um bom diretor. Mas não. Eu acho que ele não. Cara, ó, vamos lá. Ator incompreendido. Ator incompreendido. Ele tem galinha de bunda, velho. Ele é muito inexpressivo. Tem um filme lá que ele faz com Samuel Jackson. Que o Samuel Jackson. Acho que o Ben Affleck é um advogado filha da puta e tal. E o Samuel Jackson cruza o caminho dele sem querer. E o filme é muito foda, cara. O Ben Affleck mandou muito bem nessa atuação aí. E na questão de direção, cara. Ô, mano. Eu acho ele legal. O Argo é muito ruim, velho. Para. O Argo é muito ruim. É um filme aceitável, cara. Eu gostei dele. É massa. Sinceramente, eu gostei. É muito ruim, cara. Não, que isso. É muito maçante, velho. Não faz essas coisas. Você está falando de uma maneira burra. Estou equivocado. Não, mas o Argo é um filme interessante, cara. É um filme que o cara da academia de cinema adora, né? Porque tá falando sobre cinema e o cinema salvou, né? Pessoas, salvou americanos. Obrigado, ali. O que nem influenciou pra levar o Oscar, né, cara? Ah, é, exatamente. Mas... Assim, ó, vamos lá. Eu achei eu não gostei do filme, achei ele maçante. Ele tem pontos bons, mas, cara, levar o Oscar. Que o Hobbit. Não, isso não é muito difícil, né, cara? É, exatamente. Nossa, os caras. Tudo qualquer coisa, sabe por que a gente detona tanto o Hobbit? Você que tá ouvindo, cara, aí e ainda não caiu a sua ficha, Lagoa Azul é melhor que o Hobbit. Sabe por que a gente detona tanto o Hobbit, cara? Porque a gente tava esperando algo mais foda que o Senhor dos Anéis. Isso é meio impossível, não, né? Não, eu não tava esperando ideia, não, velho. Não, vamos não, voltar, não. Vamos voltar lá pro Benar. Não. É sim. Eu tava com expectativa lá no topo, cara. Tava esperando algo no mesmo nível, pelo menos. Ó, editor, essa é pra que, você. Tipo, olha, não, peraí. É que o que acontece? O Hobbit seria um filme muito mais fácil de adaptar que o Senhor dos Anéis. Só que os caras foram querer fazer de um livro de 300 páginas, 3 filmes e 100, 200 páginas é música. Mas enfim, voltando ao Ben Affleck. O Ben Affleck, então, eu gostei. Gostei não, né? Tipo, eu fiquei muito triste no começo. Queria me jogar de um prédio, mas depois... Eu quero ver como que vai ser, né, o Ben Affleck como Batman. É, eu tô o Jim Carrey, o Val Kilmer fez o Batman, cara. Assim, eu tava esperando que fosse o Josh Brolin. Ia ser muito mais foda. Seria louco. Porque o Josh Brolin é um puta ator. Mas, vamos esperar, né, velho? Vamos ver o que vai dar. Eu não sou aquele tipo de cara idiota que, tipo, viu o bagulho que não gostou e fica, o filme vai ser uma merda. Não, eu espero que seja um filme foda. É, você tá me xingando por acaso? Não, eu sei que vai ser uma merda. Como assim? Todos os filmes da DC... Vai ser uma merda, cara. Quase todos os filmes da DC é uma merda, cara. E vai enfiar Mulher Maravilha. Vou aproveitar esse espaço pra desabafar. O Cavaleiro das Trevas Ressurge é horrível também. Pronto, falei. Não, falei. É ruim. Não, é uma merda mesmo. Pô, é muito ruim. Rock é melhor. Tá bom, eu vou me... Eu vou me comportar conforme as massas. O Batman 3 é uma merda também. E aí, vocês acham que o Ben Affleck vai ser um bom Batman? Eu espero que seja, cara. Torço pra que seja um filme bom. Eu acho que sim. Tipo, nada argumentativo, tá ligado? Não, mas o pior não é isso, é que... Não, o pior é que a gente... Nesse tempo também teve anúncio da Mulher Maravilha, cara. É. Porra, tipo, eu não... É a Gal Gadot. É a Gal Gadot do Velozes e Furiosos. Cara, não dá pra... Ó, não, mal sabem fazer filme de herói homem. Fazer filme de herói mulher no cinema. Não, o Warner não sabe o que faz, essa é a verdade. Mano, olha só. Tipo, não vai fazer o filme dela, vai colocar ela no filme. Como filme assim a Warner não sabe o que faz? Não, pera aí. A Warner não fez Círculo de Fogo? Fogo Guilherme Del Toro. Fogo Guilherme Del Toro. Não é filme de produção não, cara. A DC não sabe fazer porra nenhuma de filme. Diga eles fazem isso, cara. Eles fazem os filmes de animação muito foda, mas os filmes mesmo de cinema é uma bosta. Ela não sabe fazer. É cara, verdade. Filme, olha só, filme da Liga da Justiça é um filme... muito que o produtor vai dar muito pitaco e o diretor é o Snyder, então porra, como? Eu não assisti o Super-Homem ainda. Filme bem legal. Tem uma influencinha do Nolan ali. Não vou falar que tudo que é bom no filme é culpa do Nolan. Não. Tem coisas bem legais, Ada. Sim, é uma destruição foda pra caralho. Agora, era pra ser o segundo filme do Superman, colocou Batman, já caraca, já não faz sentido. Aí colocou Mulher Maravilha, vai colocar Flash, vai colocar um monte de gente. Vai ligar o universo dos filmes com a série de TV. Tem. Ou seja, a DC está tentando ser a Marvel agora. Copiar a Marvel. Exatamente o que você está fazendo. Eles têm que fazer o que eles já deviam ter feito bem. Okay. Eles fizeram uma Lanterna Verde, com uma bosta. Fizeram outro lá, com uma bosta. Tipo, não tem como eles fazer que nem os Vingadores, porque os filmes foram tudo mal. Só o Batman que foi bem. Verdade. Exatamente. Pior que os fãs da DC ficam defendendo os filmes. Mano, só o Batman que saiu bem ali. O Hobbit é melhor que qualquer filme da DC. Não, calma, cara. Pera aí, mano. Calma, agora o Hobbit é melhor que tudo, cara. Caraca, o Hobbit era horrível, agora o Hobbit é melhor que tudo? Não, eu falei que o Hobbit é melhor que os filmes horríveis da DC. Tem que falar também que o filme do Batman contra o Superman foi adiado em 10 meses. Ou seja, só 2016, chupem. Ah, 2016 tá aí já. Eu lembro quando eu vi a primeira vez que o Heath Ledger ia ser o novo Coringa. O Heath Ledger. Aí, eu lembro que, tipo, só ia demorar uns 5 anos pra sair o Batman 2, cara. Passou rapidão. Mano, e tem uma coisa que o pessoal fica comparando a contratação do Ben Affleck com a do Heath Ledger, velho. Falando que, tipo, não, quando contrataram ele, também fizeram esse adalhaço. Mas tem um porém. Heath Ledger é bom ator. Ele sempre foi. Isso, verdade. Sempre atuou bem. Naquele filme lá dele, O Segredo de Brokeback Mountain. O filme é gay? É, mas o cara atuou bem pra caralho. Eu não assisti o filme, mas dizem que o filme é foda pra caralho, cara. Mas é legal, é bom, é muito bom. O filme é bom. Se você não for preconceituoso, idiota, o filme é bom. Se for preconceituoso, você vai ficar com inveja. Aquele final, tipo, sei lá, primeiro final de filme gay que, tipo, dá vontade de chorar, tá ligado? E tocar a música. Dun, dun, dun, dun. Nesse exato momento vai estar tocando a música e nós estamos abraçados. Sai fora. O pior que não. Eu imaginei daí também. Olha só. Meu Deus, são muito bichas, velho. Dá um abraço, Nando. Ai, vem, abraça. Pegou, abraço triplo. Pode cair água pra molhar a gente. Aí é flash dance já, né? Cair água pra molhar. Tá, vai já começar a dançar. Que jogos vocês fecharam esse ano? Eu joguei o The Walking Dead segunda temporada. Olha só. E o The Wolf Among Us. Caraca, só joguei jogo bom. Eu queria jogar o primeiro, não joguei a primeira. Caraca, velho, você tá louco, mano? É porque eu peguei o videogame recentemente. Cara, sério, joga. É muito bom, velho. Muito falando bom. Falando nisso, vocês têm PSN? Eu tenho, mas eu nem jogo direito. Dá pra acessar a PSN pelo PlayStation 2? Não. Não, acho que eu saiba não. Ah, eu fechei o Last of Us. Palmas. Esse filme, Lucas. Esse jogo é maravilhoso. E o GTA V? Eu só joguei um pouquinho assim, mas não. Eu também joguei muito superficialmente ontem. Eu fechei ele. E é bom. Fechei ele. É bom pra caralho. É bom pra caralho. Eu ainda pergunto se é bom, né? Tipo, puta que me pariu, velho. Esse tempo aí que tava sem podcast, eu peguei e joguei por completo, prestando atenção e tudo mais, coisa que eu não tinha feito. O GTA San Andreas. Aí! E que puta jogo! Nossa, o pessoal que tá ouvindo aí, eu falei merda no podcast sobre GTA. GTA San Andreas, ou melhor GTA, sem dúvida. Aí, caralho! Nossa. Convertido! Eu joguei mais o Vice City. Se bem que eu tô me alegrando de converter o cara, e o San Andreas é meu favorito. Velho. É, tipo, o 4 é o seu favorito. Você falou no podcast. É, né? Ainda é, bem depois do 5, cara. Mas o San Andreas, cara, que jogo foda. Atmosfera anos 90, trilha sonora. Cara, no San Andreas, eu conheci uma banda que tem um álbum foda, que é o Stone Temple Pilots. Oh. Fez o álbum Core, que foi o primeiro álbum deles, lançaram em 92. Cara, é o meu álbum, se tornou meu álbum, meu CD favorito, cara, de todas as bandas. É, eu escuto sempre, todos os dias eu escuto, cara. É sensacional, pô, o jogo é sensacional, cara. E, né, o CJ, o melhor protagonista de todos os GTA, velho. Sim, é sim. Eu entendi, cara, porque vocês falam que a gente se... que as pessoas, elas podem se sentir na pele do CJ, né, que o único que você consegue, né, ter uma... É, porque o cara é por base mesmo. Exatamente, e realmente, isso é verdade, cara. Eu joguei bem pouco, eu joguei mais o Vice City. Cara, merecia jogar com atenção, cara, igual o Rafael fez, é muito bom, cara. Não me arrependo. O 4 é bom? O 4, não. Não? Não vem com essa. O 4 já é sensacional, cara, é meu favorito. É, 4 também é um jogo que eu preciso jogar realmente da maneira com que eu joguei o Só que o 4, ele é mais bem mais sério que os bem outros. Bem mais sério, exatamente. Assim. Isso que me dá medo. Mas enfim, não, a gente fez um podcast sobre GTA já, né? Então acho que já... É verdade, já deu. Então, gente, eu sou o Rafael Tekken e hoje eu vou pra balada. O Nando não vai entender, que dó, velho. Ele não entende, não vai eu entender. Eu entendi sim, tá? Você viu o vídeo? É o Gay Tony. Puta merda. Cara, você não tá entendendo, mano. É do Rei do Camarote. Puta, olha que mancada. É que eu não vi, tipo assim, eu não acompanhei muito. Depois que comecei a trabalhar com o negócio de edição lá, o tempo é meio difícil, meio... O Nando, ele trabalha lá numa empresa, né? Numa empresinha, é um escritório, como que é? Como funciona a parada ali? Cara, eu trabalho na Tucano Motion lá, eu sou assistente do Tucano. Só que a gente presta serviço pro Jovem Nerd, pra Meios em Pixel. Que é uma empresa do Jovem Nerd, né? É. E aí o Nando, nesse tempo, ele tá produzindo conteúdo pra internet, mas ele não sabe o que se passa na internet. Então, né, fica difícil. Incrível, né? Isso, cara. Ah, incrível. Não, eu só acompanho o YouTube só, mas... E o YouTube é onde tá o Rei do Camarote. É, ô, gênio. Não, cara, eu acompanho o YouTube, tipo, por bem pouca coisa, assim. É que, tipo, eu trabalho até tarde, cara. Aí eu chego em casa, não quero dormir, entendeu? E eu vou te dar um desconto, cara, que eu tô ligado como é que é a edição, velho. Só que eu quero mudar essa vida aí. Tanto eu que nesse vou começar tempo... a vender depois. Era o que ele falou que eu não ouvi? Eu não ouvi, é. Então, eu quero sair dessa vida porque eu vou começar a vender droga. Caraca, eu tava esperando ele falar vender meu corpo. O que, você quer comprar? Caraca, que brecha não, velho. E um dos motivos da gente não ter voltado esse tempo também, que ficou, tipo, tudo na merda. Assim, aliás, a gente não chegou no ponto assim. A gente falou o que aconteceu nesse tempo, comentamos notícias e tudo mais, mas o motivo da gente ter parado. O motivo da gente ter parado, primeiro, o caso foi que eu comecei. Olha só, eu acordei num belo dia, né? Em casa, assim, acordei tarde, assim, sabe? Tranquilo, assim, a vida é legal e tudo, né? Aí eu peguei, recebi um telefonema de que fui indicado pra poder, né, começar a trabalhar. Aí eu comecei, deu tudo certo, comecei a trabalhar. Como você recebeu um pronunciamento? Exatamente, o presidente ligou. Não, vocês querem que explique. Rafael Tekken, você está convocado a trabalhar no almoxarifado! Exatamente. Cabelo de rua com o somzão ligado, aceitou. Rafael. Exatamente. Não, na verdade, a diretora da minha escola me indicou, cara, pra poder sair dessa vida. Exatamente, pra sair dessa vida e começar a trabalhar. Fui lá na entrevista de emprego, né? Fui lá, um rapaz, né, simpático, tudo mais, bem vestido. Fui lá e consegui. Perfumado, sim. O rapaz até me cheirou, ele chegou no meu cangote e me cheirou. Só você teve que dar pra ele também? Não. Não naquela hora. Ah. Caraca, velho. Mas enfim, aí eu peguei, entre eu e mais uns malandros que foram de chinela e short, eu consegui o serviço, né? Na periferia? Não. Aqui esqueceu, não tem... esqueceu que é na boca de tráfico? Não. Aqui na minha cidade não tem prédio, velho. Vocês querem que tem morro? Pra que morro, cara? Nas vielinhas, mano. Não, nem isso, cara. Nem isso. Tem roubo. Caraca, aí. Tem rua. Tem pessoas? Tem rua. Tem, cara, droga. Tem. Ou é tipo rua de terra? As pessoas moram em barracas, assim, como que é? Moro em casa. Eu moro numa chácara. Você mora numa chácara? Tipo, elas moram em colchões no chão, tá ligado? Eu moro meio longe da cidade. Não meio longe, não. Só subir a rua aqui e já tô na cidade. Mas eu moro numa chácara. Só que a rua é, tipo, 100 quilômetros. Não, a rua é pertinho. Só que não é rua cimentada, não. É de terra mesmo. Nossa, caramba, velho. Você é o menino da porteira. Exatamente, cara. Não deixa de ser o menino da porteira. E isso, o tempo tá passando. O relógio correndo. E aí, eu peguei e comecei a trabalhar nesse tempo. E por isso, meio, sabe, de saco cheio também de podcast. Brincadeira. Nesse tempo, aí eu focado nisso e outras coisas. Pegar a mulher também, né? Porque ir a festas e bebidas regadas a álcool. A mulher e dinheiro. E a mulheres do sexo feminino. Hã? O quê? Calma. Que mulher é sexo masculino, né, fera? E aí, nesse tempo, não deu pra mim editar, fazer... O blog meio ficou meio desatualizado. Foi começar realmente a empolgação agora, no começo do ano 2014. O blog de visual novo, inclusive, e tudo mais, o pessoal pode conferir. E agora sim, o retorno do BDC. Lucas, qual foi o motivo de você não estar nesse tempo aqui? Muito ocupado. Punheta. Ah, claro. Não, além de estar fazendo um negócio pro canal e que não sei o quê... Ocupado com música e gravadora e comunicação. Não, eu faço rap. Você faz rap, caramba. Mas você não é negro. É mesmo, verdade. Você é tipo um Eminem. Eu sou moreno, cara. Eu sou tipo Rashid, sei lá. Mas tipo 50 Cent. Não, porra. Não, 50 Cent é negão, né? E eu também tô aprendendo a passos devagares a editar também. Ah, sim. Mas e aí, tipo, você faz o rap e canta também? Uhum. Mas tem algum rap seu aí na internet aí? Tem no meu canal. Tem vários, GTA, tem rap Ó, vou ver então depois. Tem link aí no post. Tem link lá, faça parte do meu pequeno exército que está crescendo. Exatamente. 7 minutos, canal 7 minutos. Isso mesmo. Vou procurar. Melhor canal do Brasil. Caramba, você faz rap, que da hora. Melhor que Hobbit. Melhor que Hobbit. Óbvio. E além de tudo isso, mulheres, né, cara? Porque... Sim. Vivo para pegar mulheres. Na internet. Aqui é Lucas e hoje eu vou pra balada. This is the rhythm of the night. Nando Almeida e senhor... O que o senhor esteve fazendo já foi explicado, né? Mas explique com suas próprias palavras. Minha trabalha muito. Tá trabalhar demais e tá difícil. Chega em casa cansado. Desculpa os amigos aí que estão ouvindo. Cansado de mexer com keyframe. Tipo, não dá pra acompanhar as coisas na internet. Vocês acham que editar vídeo pra Jovem Nerd é fácil, né? Mas não é não, seus merda. Eu sei que não é fácil editar vídeo, porque, né? Vou editar vídeo. Não, mas eu me divirto muito, Tipo, ele tem que fazer uma parte interessante pra depois não tomar na bunda quando chegar no trabalho. Se você não sabe o que eu tô falando, aí eu... Pera, deixa eu morrer primeiro. Sou assistente do Rodrigo Tucano. Rodrigo Tucano e eu editamos o Nerdologia... O MRG Show, Nostalgia, que está para sair do ar, mas nós vamos conseguir que ele não saia do ar. Então, se você sabe o que eu tô falando, vai ter o link aí no post. E é isso aí. Deixa eu ver quem mais. Ah, o Jacaré Banguela também. E os meninos do Air Geek. Então, você edita a internet inteira, olha. Logo, eu já vou estar editando vocês. Olha só. Quando terminar esse programa, a gente assina o contrato. Chega, cara. Liga esse head to me, mano. Ponto no orgasmo aí sozinho, mano. E nesse tempo que a gente esteve sem podcast, aconteceu a morte de uma pessoa muito importante. Não é o Mandela. Não é Mandela, nem Reginaldo. Reginaldo. Morreu o Paul Walker. Uma das estrelas do Velozes Furiosos. Exatamente. Eu adoro o Velozes Furiosos, eu acho muito foda. O pior é que quando ele morreu, tava eu e uns brother meu aqui no Skype. E aí eu tava conversando de boa, de repente ele falou, caraca, o Walker morreu. Aí a gente não acreditou, né? Quando o Michael morreu, ninguém acreditou, tá? Ah, o Michael Jackson. Ah, sim. Não, o Michael Fassbender. Não, ele não pode morrer jamais. Não, jamais mesmo, ele é mortal. Daí, é tipo, eu não acreditei, o pessoal não acreditando. Que isso, Paul Walker, você acha, rapaz? Pô, a última pessoa que você imaginaria é tipo um cara que nem o Paul Walker, assim. Sabe? Ah, é? Cara. E a galera é muita gente boa, né? É, tipo, é um cara tipo assim, ah, do Velocifer. Pô, cara jovem e tudo, mas você não imagina que o cara bonito. Vai morrer. Não sei, né? Sei que tá dizendo aí, bonito. Mas enfim. Aí eu tava de boa. Aí começou a surgir notícia e tudo mais. Aí saiu no Omelete. Não é garantia de quê? É que garantia de muita coisa. Tudo bem. Não. Aí saiu Wikipedia. Aí sim eu percebi que realmente era morte. Aí saiu no blog do Zé. Saiu no blog do Zé Carioca. E a gente viu que era verdade. Cara, a gente até gravou um áudio. E, cara, o que teve de piadas no Twitter e tudo mais. A gente soltou várias no cast, assim. Que era tipo, não era um cast, mas era um áudio. Que eu tava com preguiça de fazer post. Piada da morte do Paul Walker. Falando várias coisas, tipo assim, The Walker's Dead. Nossa. Tipo, Hip Paul Walker. Ele não fez jus ao nome. Quando foi cair na ficha, eu me senti até um pouquinho mal. Johnny Walker. É, mas, cara, tipo, o que foi aquilo, né, cara? Foi muito repentino, velho. Teve um monte de vídeo, né, mostrando um acidente e tal, mas... Sei lá. Muitos aproveitadores aí. O vídeo que eu não tive coragem de ver foi aquele do Tyrese Gibson, não sei. O negão lá do que fazia parceria com ele no segundo filme. Que é bem legal, que é tipo Miami Vice tosco. Oh, Miami Vice da hora. E aí, tipo, tem um vídeo dele visitando o local do acidente. Eu não tive coragem de ver, cara. Curiosidade não tão legal assim, mas... alguns meses antes do Paul Walker morrer, eu fiz um vídeo de Velozes e Furiosos. Olha. Ó, você é o culpado. Você falou que ele ia morrer? Não, cara. Ah, tá. E com a morte dele, o vídeo repercutiu... Um tantinho que eu não tava esperando, aí tipo, sei lá, me senti mal. Você, velho, vai estar na mesa inteira. você é contratado agora, você vai ser contratado. Você vai ser contratado pela parafernália. Não, parafernália não, é uma bosta. É uma bosta, é um lixo, não. Ó, corta isso que eu falei. Não, eles a gente não vai tomar um processo. O parafernália é uma bosta. Não, vocês vão tomar um processo, cara. Corta tudo da mesa em pix aí. Um abraço, jovem. Não perde uma, velho. Inclusive, nesse tempo, cara, quando eu postei esse áudio aí, cara, realmente a notícia pipocou, cara. Elevou as visualizações do BDC ao nível máximo também, né? Em minutos. It's over 9,000. É, exatamente. Teve duas visualizações a mais, né? E, cara, foi uma coisa repentina, foi uma coisa que até agora eu não acreditei. Eu tava pensando assim, não, velho, deve ser sacanagem, tipo, devem ser marketing, tipo, Velozes e Furiosos 7. Ah, tá, achei que você ia falar do... Érico Borgo. Que vai ser pai. Pelo amor de Deus. Eu também achei, não é possível, cara. Érico Borgo fazendo sexo. Ah, ok. Quem foi que falou? Foi vocês que falaram que o primeiro comentário lá é tipo, oh, porra. Érico Borgo. Transa? Foi eu que falei. Nossa, velho. Inseminação artificial. Corta isso, pelo amor de Deus, velho. Caralho. Não, corta não. Porra, não. Pra quê, cara? Eles vão processar por acaso? Vai processar, que eles processam todo mundo. É, pior que é, né? Então. A Fox processa, agora vai virar moda. Modinha de processar, velho? Como assim? É. Qualquer coisa a gente pega e troca o nome dele por Érico Borgo, né? Puta merda. Ativa no meio do cast. Você... Caraca, eu não sabia que o Érico Borgo transava. I'm back, and I'm better. Pô, ok, ele não morreu, ele saiu andando. Puta que pariu! Aí! Just Walker. Aposto que quando ele bateu, ele ficou muito furioso. Ele tava Walker demais. Cara, o que me irritou foi no Facebook, nego que cagava pra morte do cara. Pegou e falou assim, tipo assim, colocou aquela frase dele: se um dia a velocidade me matar, eu irei morrer sorrindo. É, todo mundo achando que ele morreu sorrindo lá, sendo queimado. Morreu sorrindo. É, sendo queimado lá no meio do fogo. Na hora lá ele sentiu a dor, né? Eu imaginei o Nando sendo queimado. Tipo, eu fico imaginando, tipo, ele lá, tipo, sei lá, se eu fosse, ele lá sendo. Não, se liga, se liga. Imagina, tipo, ele sendo carbonizado, tipo, sorrindo, imaginando ele e o Toretto, tá ligado? Para, ele beijando a careca do Vin Diesel, tá ligado? Se assim. Eu tivesse no, na vida, no corpo do Paul Walker, eu começaria a rir descontroladamente. Psicopata. Ah, cara, eu ia morrer mesmo, que tem? Meu Deus, cara. Não era, caraca, isso, não, não é era psicopata isso, demais, não, velho. Não era isso que eu queria. Eu ia gritar, Optimus! Optimus! Optimus! Velho, mas esse público que falou isso daí, na verdade o pessoal é todos os caras que sabem. Tudo puto e viado. Todos aqueles caras que não sabiam a diferença do CPM-22 pro Detonautas e Charlie Brown. Qual que é a diferença do CPM-22 pro Detonautas? De um lado eles usam crack, do outro maconha, né? Aí é só que... Nossa, para, Detonautas é foda, velho. Não, e Detonautas é foda, CPM-22 é foda. Os dois é uma merda, pronto. Chico Santa Cruz é foda. E o que a gente espera desse ano de 2014? Quais serão as mortes, lembranças e... Meu Deus. Cara, Nymphomaniac. Só digo isso. Amor. Lucas já assistiu, já. Não vim. Pá, pulei o filme. Viu muito superficialmente, né? Exato. É. Muito pinto, né? Passando na tela. É, isso é desagradável. Já chegou na parte do Xalabufa que vai aposentar? Ah, ele vai se aposentar. É, né, mesmo, cara. Inclusive, foi logo depois que... Não. E o cara também, acho que ele... Depois ele tomou aquele processo, né? Foi, ele tomou um processo, ele se fudiu copiando o negócio. Engraçado que a gente citou ele no último podcast de Robô Gigante. Zoando, que ele é muito overactor, que fica aqui. Ele não é overactor. Ele não é overactor. Optimus. É o diretor do filme que ele participou, é uma merda. Exatamente. Então... Ele atua razoavelmente bem. Sim, o Paranoia é um filme legal. Ele é um ator legal. Não, sim, mas o problema é que ele parece sempre fazendo o mesmo personagem, velho. É sempre o mesmo garoto, né, tipo... O protagonista do Controle Absoluto é o Sam Witwick, igualzinho. E o Controle Absoluto é um filme muito merda, vai tomar no cu, né? Cara, eu odiei aquele filme. É bem ruim mesmo. Deve ser melhor que Hobbit. Não sei. Aí esse Hobbit tem Thorin, escudo de carvalho, cara. É uma bosta esse anão aí, não faz porra nenhuma, só apanha, só chora, chega no dragão e só fica. Oxe, viemos até aqui pra nada. Esse anão é um bostão. É, eu não assisti esse segundo filme, então eu não. Tipo, o cara das pirâmides, sei lá, o Golden de Game of Thrones, tá ligado? Sanguinolência, rasga a cabeça do dragão, comer, explodir ele no sexo, tá ligado? No primeiro filme lá, ele toma um pial dos orcs lá nojento. Era pra ele ter matado todo mundo. No primeiro filme, o Gandalf faz uma cesariana em um orc e não sai sangue nenhum. Eu não entendi aquilo lá. Os caras não. É verdade. Ele os cortou a barriga. A barriga do bicho lá e não sai uma gota. Foi lindo de ver, mas se tivesse sangue seria mais lindo ainda. Tipo, Tarantino, né? Então, o que vocês esperam de 2014? Cara, eu espero que vai ser bom, que vai ter filmes legais, né? O Sim. Capitão América, vai ter o Hobbit 3. O Homem-Aranha. Robocop. Vai ter Noé. Noé, boa. Qual é Noé? Aquela cena do treino. Da Arena Aronofsky, né? Eu não estou sozinho. Eu estou com meu pai ali, está escondido ali atrás. Ali, ó. Que pai. <Boa. risos> Pode não, seu velho, filho da puta. É, mas enfim, vai ser um ano de prosperidade. Esse ano eu vou. Esse ano eu vou catar muita mulher. Eu acho que o filme do Noé vai ser o melhor filme do ano. Também acho, hein, velho. Será? Aronofsky, né, velho? Aronofsky é foda. Eu boto fé no cara. O cara manda muito, velho. Né? É, mas pode ser, realmente. Vamos finalizar. Não tem uma piadinha aí? Pra terminar rindo? Piu. Tem uma piadinha. Tem. Melhores filmes esperados para 2014. A Lagoa Azul, sim. Ó, vai a lista aí, hein? Na moral, sem me atrapalhar, gente. Eu tô falando bolo cheiro agora. Sim. 50 Tons de Cinza. Massa. Frankenstein, Entre Anjos e Demônios. Pô, sensacional. Foda. Transformers 4, A Era da Extinção. Foda. O Hércules com o Cara do Crepúsculo. Muito bom. Opa. O Hobbit 3. O Senhor dos Anéis 6. Nossa, Daniel. Tá, agora falando sério. O filme que eu mais tô esperando pra esse ano, só pra finalizar, por mais que pareça bizarro, é o Need for Speed. Olha, cara, com só porque tem o merdinha do Breaking Bad, tem que... Ô, Rafael, vai tomar o seu cu. É foda. Não sabe o peso que o seriado tem, cara. Uhul, tem peso. Só entrou pro Guinness Book como melhor seriado da história. Só, né? Melhor que nada demais. É, nada demais. cara, o Aaron Paul, ele é um ator sensacional, velho. Eu tô esperando boas coisas pra esse filme, cara. É, vai ser a nova. Uma merda, mas ele vai atuar bem. Não, eu acho que vai ser bom, cara. Acho que vai ser, sei lá, uma pegada mais séria pro filme de corrida. É, vai ser um Velozes e Furiosos mais sério, né? É que engraçado que Velozes e Furiosos saiu de Need for Speed, né? Graças ao Need for Speed Underground. Exatamente. Então exatamente. O Velozes e Furiosos é mais Need for Speed do que o próprio Need for Speed. Ah, é, o Velozes e Furiosos era aquela pegada lá, que agora mudou, né? Agora ele tá mais policial. Não, agora tá mais superpoderes. Superpoderes, né? O cara voa, pega a mulher no ar. É, o cara voa da super soco e o cara voa de uma pista pra outra, cai de 30 metros de peito no aço e não se machuca. Ah, o Chuck Norris já fazia isso. Depois de tanto tempo sem falar isso, chegamos à nossa parte de indicações e eu vou pedir para o Lucas Arte fazer essa indicação para esta semana. Bom, a minha indicação para essa semana, eu espero ter certeza que eu ainda... Ah, não, Lucas. Cara, sabe o que eu acabei de descobrir agora? Vocês não vão me xingar, né? Depende. Não tava gravando. Se fodeu. Não acredito nisso. Que doeira, cara. Nossa, que filho da puta. Só pra interromper. De leve, doeira de leve. Caraca, velho. Só pelas zoeiras. Só pelas zoeiras. Continua, meu amigo. Eu espero já não ter indicado isso aqui. Eu acho que não. Eu quero indicar um livro. Brasileirinhas. Saiu o livro da Brasileirinhas? Eu não sei. Sei lá, o álbum de fotografias. Puta merda, gente. Tipo, quando lê a história, tá ligado? É. O livro que eu quero indicar, só um minuto que eu tô procurando no Google, que eu não lembro muita coisa do livro, peraí. Só um movimento. Valeu. Vou procurar um livro aqui, aí cai 50 tons de cinza. Não, calma aí, eu já li o livro. Eu quero indicar o livro Jogador Número 1, que foi escrito pelo Ernest Cline, que ele era um... Ele era não, ele é ainda, acho que ele nunca morreu. Ele fazia roteiro de cinema, e esse foi o primeiro livro dele. E cara, o livro é, ó, maravilhoso pra quem é nerd. Oh, yeah. Jogador Número 1. É bom mesmo? Puta, é bom pra caralho, velho. Puta merda. Mano, ele é um jogo que faz referência pra quem gosta da década de 80 e 90, velho. Tem muita referência de jogo, de filme, de seriado, de quadrinho. Mano, a leitura flui muito bem, tem muita aventura, tem um pouquinho de romance também. Olha, o livro é basicamente completo, cara, sério. Vale a pena ler pra quem gosta de temas nerds, até porque pra quem não gosta e quer começar a gostar, é uma leitura válida, eu indico. Eu li o livro de uma vez só. Que massa. Olha. Demorei 11 horas. Oh. Caraca, nossa. 11 horas eu tô lendo a primeira página, ué. Não, mas tem que ler esse livro, vocês vão perceber por que eu tô falando isso, cara. Sim. É bom demais. Então, Nando, qual que é a sua indicação? Cara, eu vou indicar que as pessoas joguem The Last of Us pra PS3. Cara, duvido que alguém não tenha jogado esse negócio ainda. Boa. Mas se você não jogou, crie vergonha na sua cara e vá jogar, que é muito foda. É, daí. Melhor jogo da minha vida, cara. Ficou top 2, melhor jogo do meio da minha vida. Eu preciso rejogar ele, eu quero rejogar ele dublado agora. Dublado é muito bom, cara. Muito bom. É boa a dublagem? Muito, sensacional, cara. Oh, aí sim, o original é foda, né? Mas eu quero ver se a dublagem é legal também. É boa demais. O que eu vou indicar, pessoal, foi exatamente uma coisa que eu citei nesse podcast, que foi um disco que eu conheci... Não. Um disco que eu conheci a partir do GTA San Andreas foi a banda Stone Temple Pilots. Foda. Tem uma música deles que chama Plush, lá na Rádio X do GTA San Andreas. E a partir disso eu conheci a banda, que o primeiro disco dela, que é o Core, e tem várias músicas sensacionais assim no disco. É muito bom mesmo, como eu disse, se tornou meu disco favorito. Então a minha recomendação é essa. Inclusive eu planejo post especial sobre o CD, que é uma banda de grunge, que foi um movimento de rock dos anos 90, que saiu Nirvana, Pearl Jam, né? É muito foda. Pessoal aí que gosta de uma música de um rock um pouco mais, vamos assim, não pesado assim na parte da barulheira, mas sim do sentimento. Olha que lindo. É bom, é bom mesmo. É bom. Pai, eu já fui no show, é foda pro caralho. Já foi? Fui no SWU. Olha isso que da hora, velho. Foi legal, cara. Olha. Só que expulsaram o vocalista da banda, agora é o vocalista do Linkin Park. Ah, é? É. Puta que me pariu. Não procure nada atual. Não, mas é bom, o cara canta mó bem, velho. Ah, tipo, mas... seria mais da hora se ele saísse do Linkin Park e fosse pro Stone Temple Pilots, que ele tá cantando. Não, é Chester, né? Não é Chester? É o Chester, não o Frank, o peru. Isso. Nossa, Nando. É, o peru, ou o careca. É o careca, exatamente. Peru careca. Peru... Mas a música é boa, procura aí que é da hora, velho. Eu vou procurar alguma coisa atual deles. Eu me recusei a ver qualquer coisa depois porque eu fiquei um pouco de medo, né? Não, mas procura essa do com o cara do Linkin Park canta, que a música é muito foda. É porque, né, velho, tem muita banda que quando muda o vocalista fica uma merda, né, cara? É, fica outra coisa também. Vocês já ouviram Three Days Grace? Já. Mas então, aí muda de vocalista cada semana. Ficou um lixo. Ficou um lixo demais, velho. Não, trocou, não foi uma cada semana. Trocou o Adam por outro cara. Não, é o Creedence. Eu confundi com o Creedence. Nossa, cara. Creedence muda de vocalista, tipo, semana. Toda semana o cara é um vocalista novo. Rodízio de vocalista. O pior é que tem bandas que deveriam mudar um vocalista e não muda. Tipo Guns N' Roses, né? Que não, muda a banda inteira assim, e não muda. Não existe Guns N' Roses sem Axl Rose. Claro que existe, cara. Claro que não, cara. São as armas e o Rose, cara. Nossa senhora. Vai dar 10 pra ele. Mas enfim, vamos terminando aqui o podcast. Eu agradeço a todos. Já acabou. Exatamente, né? Agradeço a todos que ouviram esse retorno nosso. Gostaria de agradecer. Bater punheta. Pariu, Nando. Corta isso, começa de novo. Tá bom, corte sim. Feio, vai cortar muito. Mas enfim, gostaria de agradecer ao Nando Almeida lá do. Faça o seu jabá. Rapidinho, porque eu nunca sei da onde você. Ano passado eu tinha um podcast e chamava É o Que Tem Pra Hoje. Sim. Que lançou 2 episódios, foi tipo ascensão dos Beatles, assim. E aí decidimos parar no auge, então aí está paralisado por algum tempo, assim, o podcast. Porque a gente ficou muito famoso e a gente falou, pô, vamos parar no, né? Parar nos dois, que senão, né? Parar nos dois que a gente tá bem, então... Senão aparece um cara armado aqui e mata alguém. É, sequestra a gente, tá? E também assistam os vídeos do... Ah, não sei se posso assistir de propaganda, mas vou fazer, foda-se. Pode? Assistam lá o vídeo do... É, porque eu preciso de views, né? Pra eu continuar trabalhando. Claro, claro. Então assistam lá o vídeo do Nostalgia, o MRG Show e o Banguela... Acompanhe o Jacaré Banguela. Porque quanto mais views, eu continuo editando o vídeo deles e todo mundo fica feliz. E aí saiu um beijo na bunda de todo mundo. Nossa. Tchau! Nada, tá ligado? Tchau! Gostaria de agradecer ao Lucas. Oh, pô, pera aí, rapidão. Eu quero agradecer pelo convite, cara. Faz tempo que a gente tá tentando gravar um. E... É, faz tempo, né? Não é nem culpa do Nando que a gente não grava, né? Nem é. Não é culpa minha. Não, foi saco cheio de todo mundo também e ocupação, né? É não, verdade. Mas valeu aí por ter chamado, sempre é um prazer inominável gravar com Vossa Senhorinha. É um prazer, né? Prazer, né? Tanto que eu falo assim... O Lucas fica mandando fotinhas. Pelo amor de Deus, cara, cala a boca. Pra galera ver. Não, mas tipo, eu falo assim, se não tiver o Nando no podcast, eu não gravo, que nem aconteceu. Ah, tipo, olha lá, Nando... gravou uns 10 e... Engraçado, né? Se não tiver o Nando, não grava. Agora, se não tiver eu, você grava, né? Claro que eu gravo. Entendi. Eu gravo se o Lucas não for gravar também. Aê! Mas se bem que eu também tô assim, não gravo se o Nando não for, é isso aí. É, mas é assim, cara, montou-se uma sociedade. Sociedade não, isso aqui é uma panelinha, na verdade. Uma panelinha, né? Isso é verdade. Mas enfim, gostaria de agradecer ao Lucas Art, a RT, enfim, lá do canal 7 Minutos. Viado. Nós, acessem meu canal, viado do caralho, mano. Acessem meu canal, vejam meus vídeos e me deixem rico. Aí sim, hein? E eu gostaria de convidar a todos para curtir nossa página no Facebook, facebook.com/bancodecerebros. youtube.com/bancodecerebros. Agora a gente tem um canal no YouTube que eu produzo vídeos idiotas, tipo, lá, velho. Que nem eu e Pedro Santos fazendo a versão, nossa versão da abertura de Star Trek. Nossa, vou assistir agora, cadê? É, tá lá. Nossa, muito gay. Eu falei, nossa! Nossa! Ai, nossa, o canal! Acesse o Twitter também, se você quiser. Eu não. Sério, vou ser sincero, eu não uso mais o Twitter. Mas fala se você quiser, twitter.com/bancodecerebros. Oi? Vou fazer uma propaganda? Quer fazer de novo? Entra lá no canal, no Facebook e deixe seu cérebro lá no banco de cérebros. Nossa. moleque. Vai, deixa o seu cérebro lá, deixa o seu cérebro lá. Deixa o seu cérebro aqui com a gente também. Mas enfim, terminamos o podcast, eu tô enferrujado pra caramba, nem lembro como termina. E abração, falou! Abraço! Falou! Tá na hora de dizer tchau! Ah, piado! Tinha um cara que ele ia se suicidar porque ele tinha perdido o emprego e tal, a mulher largou ele, levou as crianças embora e tal, e ele ia se jogar na ponte e tal. Aí ele foi dar uma última olhada na cidade e viu que tinha uma placa de emprego numa lojinha e tal. Aí o cara falou, ah, você quer trabalhar e tal, e aí? Aí o cara falou, não, beleza, eu trabalho e tal. Então, o seu trabalho é ir buscar 100 parafusos tailandeses em tal lugar. Mas tem que ser 100 parafusos tailandeses. Aí o cara, beleza, eu vou. Aí deram dinheiro pra ele, a passagem, pra ele passar os dias lá. Aí ele procurou na cidade, ia ficar 3 dias. Aí procurou na cidade, primeiro dia não achou, segundo não achou. No terceiro, quando ele tava indo pro aeroporto, ele viu uma loja lá de conveniência e falou, quero 100 parafusos tailandeses. Cara, beleza, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 100. Beleza. Aí o cara... Ele falou do 3 pro 100. Não, calma. Aí o cara foi entrar no táxi, caiu, e foi 100 parafusos tailandeses espalhados pelo chão. Aí ele começou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100. Beleza. Aí tava passando a mala, o cara tropeçou na mala dele e foi mais 100 parafusos tailandeses espalhados pelo chão. Aí ele falou, 1, 2, 3, 100. Beleza. Aí tava e tal, subiu a escada do avião, sentou no chão, sentou lá na cadeira e voltou pro país que ele pertencia, né? Aí quando ele tava saindo, assim, tropeçou nesse cara e tal, e foi 100 parafusos tailandeses espalhados pelo chão. Beleza. Aí ele conseguiu voltar lá na... Nossa. Lá na lojinha onde ele foi contratado e colocou lá os 100 parafusos tailandeses. Cara, beleza, vamos contar. 1, 2, 3... 99. É, aqui tem 99 parafusos tailandeses. O cara, não é possível. Aí ele falou, 99. O cara, pô, você perdeu o trampo. Perdeu o emprego. Tá na rua. Aí tinha sobrado uns R$2 da grana. Ele foi lá e comprou um misto quente. A hora que ele abriu o misto quente, o que tinha dentro? Queijo. Eu sou um gênio. Olha, se você não tivesse falado isso, o Rafael teria respondido. Eu sou muito inteligente, mesmo. O pior que eu teria respondido mesmo, eu ia responder, sabe? O que você falou, cara? Você tinha deixado. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devoluções de cérebros não são aceitas.